de mãe. Duas ligação pra tua casa, mano, tanto feio. Duas ligação pra tua casa, mano, tanto feio. Duas ligação pra tua casa, mano, tanto feio. Um nego hobby no trafica, eu tô nu, já fudei tua vagabunda. Vou ter uma camisinha no meu pente, minha bala vai tirar carinho do teu dente. Se oposição, sem buchicho com balé. Eu não quero buchicho, mano, eu só quero o teu dinheiro. Eu não compro na Zara, fuzil tem decoração. Eu envio trocas na sacola e me psicos na minha frente. Oceano grátis, mais um grátis. Mais um grátis. Essas vadias me amam, uma buceta, isso é quente. Duas ligação pra tua casa, mano, trato feio. Duas ligação pra tua casa, mano, trato feio. Duas ligação pra tua casa, mano, trato feio. Bandes na cama, lambendo meu mal. No pé, usando o pé da minha, sinto sem sal. Fudendo vadia, ele deve do mal. Fechando receita, ele deve do mal. Camisa alemanha, camisa francesa. Receita do crack, spite, milanesa. Fora essa escola, fora esse arrosta. Filha minha mãe, ela ama o sosto. Sou de fã de bandido, perfume de patrão. Tanto certo, assinado, otário no chão. Ligação, ando bem com o local do virilho. Você fica escrevendo para mim. Duas ligação pra sua casa. Dois tratos feitos. Dois quilos de droga e dois corpos na minha escada. Sua casa está queimada. Galera, nego, tua mãe mata na sala. Galera, nego, te enforco com a corrente. Te esfaqueio nas suas costas. Onde está o meu dinheiro? Melhor saber da resposta. Te enforco com a corrente. Te esfaqueio nas suas costas. Onde está cadê o meu dinheiro? Melhor saber da cadê resposta, cadê, mano. Duas ligação pra tua casa, mano, tanto feio. Duas ligação pra tua casa, mano, tanto feio. Duas ligação pra tua casa, mano, tanto feio. Ring, nego, roubo, eu tô nu, já fudei tua vagabunda. Essa puta gosta de um. Vou ter uma camisinha no meu pente, minha bala vai tirar carinho do teu dente. Se oposição, sem buchicho com balé. Eu não quero buchicho, mano, eu só quero o teu dinheiro. Duas ligação pra tua casa, mano, trato feio. Duas, niggas, duas, niggas.